Naruto. De onde saiu isso, mano? Puta, tô achando que estourou essa coisa. Acho que não, cara. O domínio normal falou que aqui apareceu isso. Tô por outro lugar. Thank you.